3170, adiciona a identificação, desça para 2000 pés, ajuste no 05, direto Duna. 3210 pés, direto Duna, usar 3170 com 25. Azul 6908, caso queira saber o horário do pouso, o sistema está 0423. Com 3520, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 3520. Terminal 910, 3520. 3520, chama a torre, frequência 1118, décimo 95. 1095, boa noite, bom trabalho. São 3170, autoridade LS X-Ray, reporte estabilizado. Porta estabilizado, da 3170. O Cacaju. O Cacaju, aguardando cópia do 18, ou aliás, 1190. Salvador, o TAM 3520, final da 10. TAM 3520, ajuste no 0 no 5, trazado pouso, pistão no 0, vento no 50 graus, 04 nós. 1 no 0 autorizado, TAM 3520. TAM 3520, sala 39, libere à direita, prossegue Alfa e Juliette, posição 08, parte 1. Alfa e Juliette, posição 08, parte 1. TAM 3520. 3170, chama a torre frequência 118.95. 395, bom. Estamos prontos para iniciar o pushback de acionamento enquanto aguarda a autorização. Autorizado, no 1192, autorizado, pushback de acionamento aguardando cópia. Autorizado, push de acionamento aguardando cópia, pegou no 1192, muito obrigado. Torre Salvador, boa noite, 3170. Tanto 3170, ajuste no 014, autorizado, pulso, pistão 0, vento 130 graus, 06 à noite. Autorizado, pulso, bem 14, da 3170. Controle Salvador, eu posso ler 2228? Parede 2228, aciona a identificação, desça para 2000 pés, ajustando 0 no 4, direto Duna. Sente, direto Duna, para 2000 pés com 10 no 4, o 2228. Salvador 44, libera a direita, prossegue Alfa Juliette, posição 07, parte 1. Alfa Juliette, 07, posição, parte 1, da 3, 170. Com 1192, pronto, cópia. Pronto, com 1192. Autorizado, Recife, nível 370, decola pistão 0, curva esquerda, saída Pulca, Caju, via Apesulu no 7. Controle de Salvador opera 120, décimo 8, aciona 5451, transponder. Sente autorizado para Recife, nível 370, apêndulo 17, decola da 10, no sentido da Puca, Aracaju. Curva esquerda após, aciona 5451 e o controle após 1208, gol 1192. Gol 1192, protegimento da correção, pronto, pushback, acionamento. Já fizemos o pushback, acionamento, já estamos prontos para o táxi, com 063 a bordo, 4 horas de autonomia e alterna material. Autorizado táxi via Índia, reporte pronto, ponto espera, ajuste no 0 ou no 4. Leve o táxi via Índia, chamará pronto, com o 0 no 4, gol 1192. 172, passando 250 para 190. Uno 72, aciona a identificação, desça via chegada Bom Médio 1 para o nível de voo 050. 050, Bom Médio 1, obrigado. Código 192, pronto para decolagem. 192, na ponte de espera, pronta. 192, a linha decola, pista no 0, vento 140, 0 graus, 07 nós. A linha decola, pista no 0, gol no 192. Código 172. Precisamos até a proa 053, aí se for possível com mais umas 40 milhas depois de assumir duna. Uno 172, desça e mantenha então nível 180. Para formação de tráfego temos um ATR-72 na sua posição de 10 horas, 1,6 milhas, rumo nordeste, mantendo 170. Tá, sim. Mantém 180, vou 1172. Parando 3228, tem condições de iniciar a descida da presente? Afirmativo, inicia da presente, 2228. 3228, desce para 2000 pés, ajuste no 0 no 4. 2000 no 0 no 4. Está atingindo o 180. O passarinho é o que está aqui na nossa posição de 9 para 10 horas? Afirmativo. Ele iniciou a descida da presente, porém ainda está cruzando o nível 170. Não seria possível nós prosseguirmos a nossa descida? 9, chama controle Salvador, 120, décima 8. 08, bom dia. No 172, desça para nível 050. 050, obrigado. Controle de Salvador, bom dia, voo 1192, cruza 1500 sessão. 1192, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 370 via PUCA. 370 via. Número 2, vai seguir o passaredo, anteriormente te informado. Certo, sim. 1172, reduza para 240 nós. 240, 172. Mike Eco Juliette, prosseguem com referências individuais, ajuste Salvador 104, voa direto para Aripe, reporta para a descida. Ataque Eco Juliette autorizado, rotatório. O 172 tem condições de voar na proa 070? Isso é 060. O 172 tem condições de voar na 070? É, pode ser a 060. Aqui entre Bomed e Itap tem muitas formações. Sim, eu digo 172, então mantém o nível 140. 140. Atingi 140, vou 1172, está mantendo 210 nós para aumentar a separação. No 172 está autorizado até 120. 120. O 172 está autorizado nível 100. 100, vou 1172. O 1192, chamo sempre a Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. 2545, 2085, boa noite. Aqui é o Juliette, desça com referência de usuário até o 1500, pede o reporte através de Paris. Vai reportar agora. Aqui é o Juliette, reporta através de Paris. Sete dois, desça para 3000 pés, ajuste no 014. 3104, 0072. 2228, retorno desvio. Ficando desvio esquerda, vai retornar em seguida 2228. Sente. Duna novamente, 2228. 2228, autorizado LS X-ray, reporta estabilizado. Autorizado LS, reporta estabilizado, 2228. Voo 1172, pode reaprovar a Duna? 1172, está autorizado, Duna. Duna, obrigado. Confirme. Aí que já é esse desvio da critério. Duno 172, 2 para 2 mil pés, autorizado LS X-ray, reporte estabilizado. 2 mil, autorizado, reporte estabilizado, 172. Duno 172, reduza para 1809. 180, 172. Duno, passaria 2228. Passaria 2228, chama a torre frequência 118, decimal 95. 1895, 2228. Salvador, bom voo no 592, informação Charlie. Voo no 592, adiciona a identificação, peça para 2000 pés, ajustando 0 no 4, direto do Duna. Identificou, vem 14 descendo para 2000 no plano de Duna, no 592. Comandante, boa noite, passarinho 2228, tá no localizador. Passarinho 2228, adíssima 014, autorizado pouso, sistema 0, vento, 140 graus, 06 noite. Tem livre pouso, 2228. Uno 172, reduza para aproximação, chama a torre 1-1895. 1-1895, reduzindo. Torre voo 1-1-72. 1-5-5-5-5. Localizador, estabilizado, lugar. Gol 1-1-72, o agente no 014, número 2 para pouso. Passarela 2228, solo 05, libera a direita, prossegue. Alfa Juliette, posição 1-2-4-1. Sente, Alfa Juliette, para uma dúzia, o 2228. Agilizando manobras a medida possível, passarela 2228. Já liberado. Graças. Ou 1172, o vento, 160 graus, 05 nós. Autorizado pouso, pistão no zero. Livre pouso no zero, voo 1172. 1172, sala 06, libera a direita, chama. Prossegue, Alfa Juliette, posição 11, Pat 1. Alfa Juliette 11, voo 1172. Gol 592 já mantém essa grupo mais quantas milhas? É 5 milhas já retorna, Gol 592. 592, retornando a Duna, está autorizado o ILS X-Ray, reporta estabilizado. Autorizado, reporta retornando o Gol 592. Duna, Gol no 592. Feito, no 592, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 592. Salvador, bom dia, tá 3520, informação Delta, sintonização João Pessoa, Proscópio. Autorizado João Pessoa, nível 370, decola pista no zero, curva à esquerda, saída Pucacaju, via Piso Luna 7. Controle Salvador, opera 120, decimal 8, aciona 5460, transponder. Autorizado para João Pessoa, nível 370, decola pista no zero, primeira curva à esquerda, saída Pucacaju, Aracaju, via Piso Luna 7. O controle 120, decimal 8 e o transponder 5460, até 3530. Tanto 3520, cotejamento correto, um plano pushback, funcionamento. Estou em Salvador, bom dia, gol 1173. Gol 1173, autorizado Guarulhos, nível 360, decola no zero, curva à direita, saída São Vô, Uno, Leda, Motiva, via Upper no zero, Taubaté. Controle 1208, aciona 5466, transponda. Autorizado para Guarulhos, nível 360, decola da 10 direita, São João 1, Leda, Mótiva, Upper do 10, Taubaté. 1208, 5466, gol 1173. Gol 1173, cotejamento correto, pronto, pushback, funcionamento. Chamaré. Olha, a carreira do Beck passou através de Paris, acabou da rotatória, na sexta. Aí, Campo de Jeito, eu estava igual com o Campo. Aqui, aqui. Torre 1, 1895. Torre de jogo, 1592. 1592, Torre 1, 1895. 1895, 1592. Estava igual com o Campo, na sexta, quem tinha parte de rotatória, Mike, é com o Juliette. Salvador, boa, gol 1592. Estabilizou, tô visual com o campo, passando o Anja Serra, mais uma milha. Gol 1592, o ajuste na 0 no 4, autorizado pouso, pista na 0, vento. O no 60 graus, 069. Sempre pouso no 0, gol 1592. Gente, quando foi se enquadrar com o número 2 para pouso? com escuta final no 7. Mike Eco Juliet, autorizado por pista no 7, vento no 60 graus, 06, nós. Na 592, Salo Zona 9, libera a direita, prossegue. Alfa Juliet, posição 03, Pati 1. Positivo, direita, Alfa Juliet 03, Pati 1, 592. Rodrigo Fumar, parte queira prosseguir? Autorizado backtrack, estacionar a gadabata, frequência livre, bom descanso. Torre, Gol 1173, posição 9, se estiver aqui, acionamento. Utilizado, Champlain Taxi, Gol 1173. Reporta Taxi 1173.